O dia passa, me pego pensando nela. A cada instante vejo uma sequela que ficou dos dias que passou. Poucas pessoas nela acreditou. Sigo em frente, não saio do compasso. Dia a dia, luto pelo meu espaço. Tudo que fiz, eu não me arrependo. Me lembro da Roosevelt, metrô, São Bento. O que tenho foi com muito esforço. Odeio ver alguém com a corda no pescoço. Muitos fatos que não dá para contar. Muitas histórias, deixa pra lá. Começo, meio e fim na minha e na sua. Muita gente que perde ela na rua. E mesmo assim é difícil de entender como alguns conseguem sobreviver. Problema é meu e também é seu. Não esqueça de amigos no apogeu. Vida curta, a terra é uma esfera. Alquimistas, poetas da nova era. Por muitos estou aqui. Minha postura continua firme e forte. Sei que minha vida não é um mar de rosas, mas continuo remando atrás de uma resposta. São tantos porquês, porquê não disso, porquê não daquilo, sei lá, mas eu insisto, persisto, maluco, eu não desisto. Eu sei que Deus está comigo pro que der e vier. Todos os dias quando acordo já não tenho mais o tempo que passou. Recordo meu passado e vejo altos e baixos em minha vida que deixaram feridas. O tempo passa num piscar de olhos, mais um ano vai, outro ano vem, é ano novo de novo, trazendo o alvoroço, mas continuo meu caminho. Os meus objetivos sei que um dia vou alcançar. Se Deus quiser eu chego lá. A esperança é algo que me acompanha. Falsas amizades nunca me enganam. Eu vou que vou pensando nela. Na minha vida eu vou, que vou pensando nela. O que é a vida? Eu gostaria que alguém me explicasse o que é a vida. Meus amigos, cadê meus amigos? Por favor, alguém me responda isso. Minha memória se expande até encontrar alguém com saudades de mim. Até encontrar uma pessoa que da minha pessoa esteja afim. O que é o futuro? O que é o futuro? A cada dia eu penso nisso e descubro que não foi nem será do jeito que eu imaginava. Será no destino da próxima jogada. Eu tenho psico flashback de um alquimista, de um habitante solitário no mundo intimista. Lágrimas escorrem pelo meu rosto com o peso de uma vida. No retrospecto particular de uma esperança moída, o vento do mar me faz viajar num oceano intergaláctico que o meu eu possa estar. Deus oriente meus passos, me faça compreender a aurora da sua essência divina. A essa verdadeira premissa da lição divina. É mais um dia ensolarado que ilumina a cidade velha. A nova aurora reaparece, trazendo os primeiros raios solares sobre ela. Enquanto eu vou pensando nela.